feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. Não se engane, não. É uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, se provar muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho, as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! A bênção, senhora, a maior Yanorixá da Bahia, terra de Caíra e João José. Bênção, Cristina, que eu faço na volta de todas as minhas mãos. A bênção, senhor. Bênção, Capitão. A bênção, Ismael Silva. Sua bênção e todos os prazeres. Consigo Monteiro, você sublime de meu amor. A bênção, Noel. Sua bênção, Ari. A bênção, todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo e ainda há tantas a viajar. Abençoa o Carlinhos Lira, parceirinho 100%. Você que une a ação ao sentimento e ao pensamento. Abençoa o Padre Paulo, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. Abençoa, amigo. Abençoa o maestro Moacir Santos.